Paz do Senhor! A amargura tem uma raiz que, se nós deixarmos brotar, ela contamina. Por isso, em Hebreus 12, 15 diz, use a graça de Deus. E ela, sendo usada, ela não deixa a amargura brotar. Quando nós deixamos a amargura brotar, nós não dormimos direito. Ficamos rolando na cama, igual a dívida externa. Levantamos de mau humor. Não queremos fazer a barba, pentear o cabelo, se vestir bem. No trânsito, ficamos agressivos. A amargura é doença que contamina. Mas quando nós escolhemos a graça de Deus, nós dormimos em paz. Levantamos em paz. E nós desejamos a paz do Senhor. É uma questão de escolha. Você é uma pessoa indecisa, você sabe escolher bem? Escolha alegria, não amargura. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.